Seção 103 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Mágoas. Quando nasci, num mês de tantas flores, todas murcharam, tristes, langorosas. Tristes fanaram, redolentes rosas. Morreram todas, todas sem olores. Mais tarde, da existência nos verdores, da infância, nunca tive as venturosas alegrias que passam bonançosas. Oh, minha infância, nunca tive flores. Volvendo a quadra azul da mocidade, minha alma leva aflita a eternidade, quando a morte matar meus dissabores. Cansado de chorar pelas estradas, exausto de pisar mágoas pisadas, hoje eu carrego a cruz de minhas dores. Fim do poema.